dia 17 de setembro de 2024 e este é o episódio 316 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o... Ainda não fui ver com quem é que está comigo hoje. Tenho chego cá a ver, pá. Tens que tirar a janela da frente, tens que tirar aqui a barra de tarefas, o restaurador. Olá. Olá, restaurador. Porquê um restaurador hoje? Que eu ultimamente tenho dado uma de conservador-restaurador. Portanto, dedico-me ao restauro e à conservação. Pronto. Mais ao restauro nos últimos tempos do que à conservação, mas é divertido na mesma. Tu um sardinhas? Não. Isso é conservas, não é a mesma coisa que conservação. Aliás, todas as pessoas que nos estão a ouvir, que são formadas em conservação e restauro, serão talvez das poucas pessoas no país que sabem qual é a diferença entre restauração e restauro, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, porque restauração é a atividade dos restaurantes, dar de comer, aquelas coisas todas. O restauro é a atividade dos conservadores restauradores, do pessoal que pega em obras de arte e mobílias e coisas antigas e tal, e lhes dá um... Enfim, se ocupa de restaurá-las para o seu estado original ou próximo disso, ou conservá-las para retardar a degradação dos materiais, aquelas coisas todas. É malta que percebe imenso de história, história da arte e a química. Muita química. Química física, química orgânica, aquelas coisas todas. Mas não é disso que eu vou falar hoje. Ah, ok. Calhou, pronto. Calhou. É um momento de cultura geral. Pronto. Pronto, um bem da cultura. Então... Conta-me, o que é que andaste a fazer nesta última semana? É, pá, nesta semana diverti-me imenso a fazer coisas que... Pá, coisas que me fizeram quase fazer saltar a tampa. Eu quero que saibas que este podcast está a ser gravado em direto e ao vivo. Bem, em diferido, não interessa. Diretamente não, na quer versão... Quer dizer, em direto está. Ao vivo, quer dizer, para... Pronto, cada está em direto está, para umas está... pessoas, em diferido para outras. Este podcast está a ser gravado a partir de um computador equipado com o Ubuntu 24.04.1 Noble Numbat. Portanto, significa que a minha tentativa de atualização está concluída. Falhou redondamente, como ficaram a saber na semana passada. Fiz uma instalação de raiz porque, olha, teve que ser, não é? Não há volta a dar. E cheguei a uma fase em que todos os pacotes que eu preciso, configurações, mesmo coisas mínimas que eu tinha com o VS Code e assim, aparentemente estão a funcionar. Tanto que, chegada a esta fase, eu peguei no disco antigo, onde ainda tinha uma versão 22.04 e formatei aquilo tudo. Portanto, já não volto atrás. Fantástico. Isto é um momento muito dramático. E assim foi. De modo que espero que isto não dê o berro e até agora está a funcionar bemzinho. E tenho uma grande novidade, que se calhar a maior parte de vocês vão dizer assim, ah, mas isso já toda a gente sabia. Mas pronto, vi-me finalmente livre da doca do Ubuntu. Estás a ver aquela barrinha que quando tu tens o sistema instalado fresco fica do teu lado esquerdo do ecrã? Uhum. Sim, sim. Eu nunca gostei dessa barra do lado esquerdo do ecrã, ponho-a sempre eu em baixo. Muito. Vai sempre lá para baixo, perturba-me menos. Embora consiga fazer isso noutros ambientes gráficos, neste aqui no GNOME do Ubuntu, tal como vem fora da caixa, nunca consegui fazer com que aquela barra se escondesse, mesmo quando eu não tenho nenhuma janela a bloquear a presença da barra. Ou seja, aquilo só vai lá para baixo, só se esconde quando eu abro uma janela, maximizo, uma coisa assim... Aquilo escondes e tal, e depois quando precisas metes lá o botão do rato e aquilo aparece. Certo, mas eu certo. Queria, porque eu tenho estas pechas, eu queria um ambiente gráfico limpo, super minimalista, em que tu tens o cantinho com o símbolo das áreas de trabalho à esquerda lá em cima, tens o relógio ao centro e depois tens os indicadores em cima à direita e a barra de cima tem que ser transparente. Ou seja, eu quero ver... O fundo do ecrã naquela barra lá em cima, não quero sequer ver que a barra está lá em cima. E consegui fazer isso com extensões. Por outro lado, okay. A porcaria da doca lá em baixo, aquilo nunca estava sempre ali presente. Aquilo incomoda-me, porque eu quero ter um fundo limpinho, sem nada. Completamente por acaso, ao explorar as várias extensões e as funcionalidades e as definições do sistema, descobri que, de facto, nas opções da doca, tu tens lá uma opção para ela se esconder totalmente. o tempo todo. Mas está meio escondida lá nas definições. Então, quando eu descobri aquilo, cliquei no botãozinho, a doca esconde-se e eu gritei, milagre, milagre, porque desde que uso este ambiente gráfico, já lá vão, não sei, talvez 3 anos, que eu mudei recentemente. Eu sempre andei em LXD, LXQT. Ai, já se respira, sabes? Uma pessoa até fica assim, ai, sai-lhe um peso de cima. Então, estou muito contente só por causa desse detalhezinho da... Portanto, pronto, vocês aí em casa estão a pensar, este gajo não tem mais nada que fazer. Picunhas de caraças, pá. De resto, estive, e isto vem a propósito de uma conversa que nós já tivemos durante a semana, ou pelo menos tu já sabes das coisas, mas eu conto. A minha esposa precisava de um computador de recurso para usar para coisas esporádicas noutra localização. O computador principal dela, que tem o Ubuntu, é um bocado pesadote e pá, não dá jeito para andar a transportar de cada vez que é preciso ir à localização B. E depois há um portátil muito pequenino que pode ser usado como recurso também em viagem e tal, uma coisinha de 12 polegadas da Toshiba. Mas era preciso um computador com um ecrã um bocado maior e que, pá, que desse para ter nessa localização, para usar, para ir à internet, abrir ficheiros de texto, escrever, responder a e-mails, aquelas coisas que pá, não consegues fazer num computador super pequenino porque não é prático. Sim, sim. Por acaso, aqui em casa, numa gaveta, estava um computador já com 18 anos, uma coisa que foi comprada em 2006. Já vota? Sim, 2006. Eu tirei o computador da gaveta, a bateria já morreu, não interessa para nada. É um Toshiba L4018L. E eu tirei-o da gaveta e pensei, bom, talvez dê para usar isto, deixa-me lá ver como é que isto está. Tinha instalado o Ubuntu 18.04. Ok. E funcionava, mas funcionava mal. Além disso, por ser aquela versão do Ubuntu, que por ser um sabor de Ubuntu não tem suporte estendido para lá de um certo limite. Tem, se tiveres uma conta do Ubuntu Pro, tem. Sim, eu tenho uma conta do Ubuntu Pro, por acaso, ela também podia ter. Não tem mais de 5 máquinas, não seria muito grave. Mas eu quis experimentar, porque eu andei a explorar opções para um Pentium 3 que eu tenho aqui em casa, que eu estou a recuperar aos poucos, daí o nome de hoje, restaurador, porque estou a fazer restauro de um Pentium 3. E pensei, como eu encontrei uma versão de Debian 12, adequada para máquinas 32-bits, pensei, por que não? Vou experimentar. E então, é isso. Esse Toshiba que eu descobri tem 2 GB de memória RAM, tem um disco que terá 80 GB, talvez, e tem um processador, não me lembro qual é, mas é um processador já com uma certa antiguidade, tem 18 anos em cima, quer dizer, não é de todo uma coisa moderna. Sim, sim, sim, sim. E ainda usa 32-bit. E eu comecei a coçar a cabeça. Aliás, é por isso que tinha o Ubuntu 18.04, porque... esse Ubuntu foi a última versão do Ubuntu que suportava máquinas de 32-bit. Yeah. E é por isso que tinha essa versão. Mas eu, entretanto, descobri o Debian 12 com uma versão para 32-bit e achei que valia a pena experimentar. Pá, foi incrível. Incrivelmente, como é que é dizer isto? Bom. Foi bom. Foi agradável. Foi cultural. Fiquei muito satisfeito no fim e até fumei um cigarro. Eu meti aquilo numa pen para fazer uma sessão. Aquilo não tem sessão live já agora, portanto tem só o interface de instalação, sim. E foi muito rápido, foi muito... Quer dizer, muito rápido. A instalação não foi nada rápida. Já não aguentaste, né? Levou talvez 2 horas para fazer a instalação, porque o computador era lentinho. 2 horas não é muito rápido. Não, não. Mas o resto... Mas foi muito simples fazer a instalação. Tens até a instalação guiada, o menu... Para a instalação, as instruções são muito simples, são muito claras, é relativamente fácil fazer aquilo. E ainda por cima oferecem-se logo à partida a opção de encriptar o disco. Pá, tudo passinho a passinho, não te chateias, é maravilhoso. Sim. Instalei aquilo, estive a fazer alguma personalização do ambiente de trabalho, mas não tive que fazer assim muita coisa especial. Aquilo no fim até te abre o Task Cell para tu escolheres o teu ambiente gráfico favorito. Como aquilo era uma máquina já bastante antiga, optei pelo LXDE, porque eu conheço bem aquele sistema e sei que é muito leve. Depois de ter instalado aquilo com o LXDE, ainda puxei do terminal e instalei uma coleção de aplicações que eu sei que são úteis para o trabalho dela. inclusive é OpenShot, Audacity, para fazer pequenas edições, o LibreOffice todo, enfim, Firefox e mais outras coisas que não me recordo. E foi tudo muito, muito escorreito. E chegando ao fim, mesmo depois de ter instalado aquilo tudo, e note-se que eu ainda instalei no Task Cell, selecionei o GNOME e selecionei LXDE, portanto ele instalou os dois ambientes gráficos. Tu podias instalar todos os que tu quisesse, é só marcar. Aquilo, tendo a idade que tem, corre surpreendentemente bem, é muito responsivo, é rápido, rápido considerando que é uma máquina com 18 anos, e pá, serve perfeitamente para este tipo de funções. Fiquei satisfeitíssimo. Acrescento ainda que, ainda a propósito do restaurador, que quando eu liguei o computador pela primeira vez para ver como é que aquilo estava, a ventoinha fazia imenso barulho, e então eu optei por abrir o computador todo, desmontá-lo peça a peça, portanto tirei a motherboard cá para fora, aliás a placa-mãe, tirei os elementos todos, limpei aquilo profusamente, a ventoinha e o dissipador estavam cobertos de pelos e gorduras, bocados de sei lá o quê, uma pasta estranha. Nós também não queremos saber, é demasiada informação. Exato, tirei o dissipador do processador, estava cheio de massa térmica já quebradiça e velha, portanto também limpei aquilo tudo com álcool isopropílico e troquei por massa nova, MX4, e ficou bastante, claro, bastante catita. Tenho aqui duas marcas, tenho aqui Arctic. Arctic, sim, exato. E tenho outra que não tenho à vista, portanto não sei dizer qual é que é. A que eu usei, acho que é a Arctic MX4. Ainda tinha aqui duas bisnagas de instalações anteriores. Jesus, e tudo. Desperdício de dinheiro. Não, é a minha reserva. Eu estou sempre a montar estas coisinhas para me entreter. Agora faz muito menos barulho, é bastante rápido. Pá, magnífico. E era um computador que não foi para o lixo. Não foi para o lixo, ainda é útil, ainda pode ser usado. Fiquei feliz da vida. E isto é a minha preparação para o próximo projeto, que vai ser muito desafiante, que é restaurar um Pentium 3, que está aqui ao meu lado. Já o desmontei todo, já o limpei. Consegui encontrar o disco original com 13,5 GB, que é um computador que eu comprei em 1999. E em 1999, quando eu vi o computador e o lancei pela primeira vez, pensei, ei pá, nunca mais vou encher estes 13 GB, isto vai-me durar anos a fio. Mentira. Eu agora, discos todos que tenho aqui em casa, todos juntos, devo ter uns 2 teras de informação à vontadinha. Mas pronto, isso será para outras. Eu estou-me aqui a rir porque o Criptocafé está a fazer as perguntas que se impõem. Então? Ele está a perguntar se dá para minerar Monero. Tudo dá para minerar Monero e tudo dá para correr Doom. É só uma questão de força de vontade. E dinheiro para pagar a eletricidade. E dinheiro para a eletricidade, claro. Ainda me faltam peças deste Pentium 3, ainda estou à procura nas minhas gavetas. Eu devo ter alguns mais peças em caixote. Faltam pequenas coisinhas da torre para encaixar os componentes e tudo que eu devo ter desmontado e deixado numa caixa alguns. Mas já tenho o disco, já tenho o leitor de CD. Até encontrei uma unidade de leitor de disquetes. Ah, eu não sei se ainda tenho. Por um autêntico milagre, encontrei um caixote com cablagens velhas e isso tudo. Ah, e no meio desse caixote de cabos velhos tinha um saco plástico por abrir com cabos IDE para o disco rígido e para a unidade de disquetes, que nunca foi aberto. Pensei, eu por usar não tenho nada, mas usar tenho algumas coisas e tenho ali um Celeron e tenho um Centrino e acho que é um Pentium qualquer coisa mobile. Mobile? Sim, era a versão mobile dos processadores de um portátil. Ah, sei. Pois, tinha que ser mobile, não é? Sim. Tenho máquinas de 586 até ao 686 e sei que uma tem Ubuntu e o outro tem Debian. Já não sei as passwords e já não os ligo há muito tempo. O que tem Debian tudo. É capaz de estar em dual boot. É capaz de ser assim. Não, eu não quero fazer. Não é preciso de fazer dual boot para entrar nessas máquinas. Tendo acesso físico às máquinas, consigo ter a possibilidade de lhes mudar a password à força. E o Miguel, para quem não está a ver em direto, o Miguel ligou uma luz e cegou-se a si próprio. Eu tenho um candeeiro com uma lâmpada de 900 lumen que está aqui mesmo por cima da minha secretária, num braço articulado. A minha secretária tem dois tampos que estão divididos em dois espaços. O primeiro é o espaço informático do computador de trabalho de escritório, que é onde eu estou agora, e do meu lado direito, a segunda metade está coberta com um tapete de silicone para trabalhos de eletrónica, um ferro de soldar, um candeeiro com uma lupa, dois braços articulados por cima de uma estrutura, e este candeeiro com a luz pode rodar para iluminar uma área ou outra conforme eu preciso. Portanto, aquele o espaço à minha direita foi onde eu fui desmontar o computador todo e andar a limpá-lo. É complicado. Seja como for, é um processo muito interessante. Vamos lá ver se eu consigo. Já testei o disco rígido que eu encontrei, que tem à vontade 25 anos. Fiz alguns testes para ver como é que ele estava de saúde e tal. E okay, aparentemente tudo ok. Não há setores danificados, não há nada. Eu estou de boca aberta. Eu tenho um software que é o melhor software que existe para fazer isso e fazer manutenção a discos rígidos. Quando eu for aí, vamos pelo correr. Sim, é e tu não queres dizer que software é esse para mim e para os ouvintes? É um software da Gibson Corporation. Não é essa, é outra. GRC, do Steve Gibson, que faz o podcast Security Now. Ele é um dos maiores especialistas do mundo nesse software. Eu estou a tentar lembrar-me, estou a encher sobre isso, a tentar lembrar-me do nome do software, mas não me lembro do seu nome. Mas se forem a grc.com, acho eu, deixem ver, grc.com. Quando tu dizes GRC, é guia de gato, certo? Sim. Eu não sei se tu te apercebes, mas há aqui houve uma mudança geracional na maneira como as pessoas dizem o G, por causa da influência do inglês e também do francês, também um bocadinho. Há uma geração de pessoas que diz G de não sei o quê, ou GRC, uhum. E depois há outra que passou a dizer GRC. Ah, interessante. A minha mãe diz G, eu dizia G, e eu por ouvir muita gente a dizer G, passei a dizer G. E pá, está a demorar um monte de tempo a carregar. É porque se calhar está a minerar cripto. Não. O site é feito em Assembly. Só para teres ideia. Assembly e HTML. O software chama-se Spinrite. Spinrite. Write, R-I-T-E? Sim. Eu já tinha ouvido falar, sim. Eu acho que há uns anos atrás, eu não sei se não tentei usar isso para resolver um problema que eu tinha aí com um disco. Não me lembro. Mas eu já tinha ouvido falar, sim. Spinrite. O Luís está a perguntar se o GRC é do Steve Gibson. Yep. É isso mesmo. Spinrite. Vamos pôr um link nas notas para quem quiser recuperar discos ou pelo menos averiguar do estado de saúde. Pronto. Mas é um software pago, certo? É. Então pagas tens de vir cá a casa porque eu sou foda. Pagas, está bem. Cobras $100 e tens o melhor software que há deste tipo. Uma vez e está pago para o resto da vida. Tens upgrades ilimitados. Sempre que ele lança uma nova versão, ele dá-te o software, a atualização de borla. Ah, é? Olha que fixe. E ele não se incomoda muito com pirataria, diz ele, mas se forem uma empresa, pá, pelo menos comprem uma licença de 10 cópias e ele... Para ajudar, sim. Yeah. Não, é fixe. Vá lá. Eles ainda não se renderam ao modelo das assinaturas para tudo e para nada, menos não, mal. Não. Ele é old school, é... Yeah. O Luís conhece o lore disto. Quando alguém compra uma cópia de Spinrite, ele tem uma automação que em casa dele ouve-se o som Yabadabadu. Ok. E às vezes durante a gravação do podcast dele há pessoal que compra de propósito durante a gravação do podcast para ouvir o altifalante dizer Yabadabadu. há gosto para tudo, não é? Pronto. Ele pior, é mesmo ou menos não andam school. Na droga. Pronto, não, ele é boeda straight. Mas pronto, para acabar aqui este tópico, só para as pessoas ficarem ligadas, eu entretanto fui para o Mastodon e criei um fio no meu perfil a detalhar o processo da recuperação desse computadorzinho. Portanto, eu depois meto aí o link, tem lá fotografias, um videozito e tal, não é nada de especial, é só para Funciona um bocadinho também como auxiliar de memória para mim, porque daqui por uns meses, anos, eu vou-me esquecer que fiz isso e tal. Em vez de tirar as notas... É, exato, exato. É uma memóriazinha. E é uma coisa engraçada. Eu achei por bem partilhar com o mundo publicamente no Mastodon, porque é um exercício engraçado. É giro, pronto. Concordo, as pessoas que se interessam por essas coisas. Se fosse um youtuber, tinha dado um bom vídeo de YouTube também. Não, eu não. É pá, não. Não, não. O vídeo do YouTube é lixo. Aliás, bom, eu estou a dizer isto, mas o videozinho que eu fiz... em direto no YouTube. O videozinho que eu fiz da utilização do computador na... É uma captura de ecrã que eu fiz com um programita de gravação de vídeo. Eu tive que meter isso no YouTube porque era muito pesado para pôr no Mastodon. Então... Portanto, na verdade até fizeste. Pronto. Mas é uma coisa que não tem música, não tem caretas estúpidas no quadradinho do vídeo e não tem efeitos especiais nem nada. É uma captura de ecrã que dura 2 minutos, talvez. E dá para ver as coisas. E um ad read, como dizem os americanos. Não. Não precisas de falar da tua coleção de porno. Junto com o Pentium 3, que é o próximo projeto, eu também tinha o teclado original e consegui limpá-lo, recuperá-lo e até tirar-lhe ali o amarelo do plástico. Mesma coisa para a caixa do computador. E eu lembro-me que na altura eu tinha um modem de 64 capas para me ligar à internet pela linha telefónica, que era o que havia na altura. E creio que até era uma coisa da Telepac, uma coisa assim. Já não me lembro qual era o operador. Ou seria a Clix? Não me recordo. Acho que a Clix foi depois. Ele originalmente era Telepac. E eu lembro-me perfeitamente. Isto é uma coisa que os meus amigos da altura, que percebiam alguma coisa de computadores, fartavam-se rir à minha custa. Eu tinha instalado naquela porcaria o Windows 2000, se não estou enganado, como primeiro sistema operativo. E para me ligar à internet, tu sabes que o altifalante daquele modem fazia um basqueiro do caraças com aquele barulho da ligação à internet. Eu estava tão farto daquele barulho. Eu estava mesmo farto de ouvir aquele barulho. E eu não sabia como é que havia de tirar isso através do software. O que é que eu fiz? Abri o modem e abri o modem na mesa da cozinha. Fui buscar um ferro de soldar. Arranquei-lhe o altifalante e voltei a montá-lo outra vez. E nunca mais fez barulho. Foi uma solução à soviética. Se funciona, está resolvido o problema. Gostava imenso de encontrar esse modem. Não o vejo em lado nenhum. Eu provavelmente não sei se o deitei fora ou coisa assim. Mas gostava imenso de encontrá-lo. Porque eu estou-me a lembrar do formato daquilo. Era perfeito para pôr lá dentro um Raspberry Pi e usar os LEDs e o botãozinho e isso tudo como interface para um Raspberry Pi. Fazer uma caixa para Raspberry Pi que fosse um modem de 64 capas. Isso era lindo, mas não sei se vou conseguir fazer isso. Pronto. Ok. Olha, e como já tivemos aqui muito tempo a falar, sugiro que a gente vá para a nossa agenda. Vamos para a agenda. Que já não vamos à nossa agenda há muito tempo. Ora, e temos uma carrada de eventos. Olha, temos já daqui a uns dias, depois da publicação deste episódio, o DevOps Day Portugal, que vai ser de 23 a 24 de setembro no edifício da Alfândega do Porto. Depois disso, uns dias depois, há o KCD Porto, que é o Kubernetes Community Day. Vai ser o primeiro em Portugal. Vai ser no dia 27 e no dia 28. Vai valer muito, muito a pena. Eu tenho uma pena de não poder ir nem a um evento nem ao outro. Onde é que é exatamente? No Porto? Sim, são os dois no Porto, sim. Sim, mas onde? O Porto é muito primeiro grande. É na Alfândega do Porto. E o outro, tenho ideia que também, mas deixa-me confirmar. Abrir aqui o nosso link já agora, para quem quiser saber. Expect schedule. O Porto é uma nação. É, sim, senhor. Não diz. Portanto, organiza-se um evento, mas não se diz onde é que é. Um bocado estranho. É estranho, é. Ele diz que é na cidade vibrante do Porto. Ok, about the event. Eu devo estar bué da pitosga, porque isto tem que estar aqui escrito. É que não estou a ouvir. Eu também estou a olhar para o site. Deve ser, vejo. Porque Gorgeous View, Overdouro, River, portanto, eu tenho ideia do okay. Organizador. Pronto. É a Beira de Ouro. Agora estamos completamente esclarecidos onde é que e será. Porque o organizador também me disse. É na Rua Nova da Alfândega. Pronto, na Rua Nova da Alfândega. Tem um mapinha pequenito no Alfândega Congress Center, Centro de Congressos da Alfândega, Rua Nova da Alfândega. Isso? Está na parte de baixo da página do evento. Eu tenho aqui coisas bloqueadas, se calhar. Cantinho no ícone que diz. Já vi. Pronto, é também na Alfândega, sim. É também na Alfândega. É no Centro de Congressos da Alfândega. Pronto. Então são os dois no mesmo sítio. Exatamente, pronto. Eu, de qualquer forma, já sabia porque o organizador disse-me, porque não, eu tive a ideia de organizar isto também mais ou menos ao mesmo tempo e nós conhecemos-nos, portanto eu fui falar com ele e ele disse, já estou a fazer. Pronto, então faz. Ou seja, o que estás a dizer é que a ideia original é tua, é isso? Não, a ideia original é dele e por isso é que ele está a fazer. Pronto, o que tu quer dizer é que tu estavas a tentar apropriar-te da ideia original dele, é isso? Não, eu fui falar com ele para dizer, olha, se a gente fizesse isto, eu já estou a fazer. Ah, isso. Ok. E depois disso, 11 e 12 de outubro, temos a festa do software livre. Uma festa? Qual festa? A festa do software livre, o maior evento comunitário de software livre e open source em Portugal. Diria mesmo o maior evento em Portugal. Neste momento sim, neste momento é capaz de ser, se bem que o KCD é capaz de atrair muita gente. Não, porque a festa do software livre é um grande porque evento. Porque é um evento onde vai muita gente do mundo empresarial e vai ser o primeiro, o pessoal deve estar cheio de ganas de ir. Mas a festa do software livre é sem dúvida o evento puramente comunitário, portanto organizado por comunidades, sem empresas por trás, organizado de forma comunitária, em que há indivíduos a representar a si próprios e outros a representar comunidades, a fazer o trabalho todo, uma espécie de festa do Avante, mas do software livre. E então, onde é que vai decorrer a festa do software livre em 2024? Ora, tal como o ano passado, vai ser no departamento de eletrónica. Pronto, já estou a esticar-me porque não lembro do resto do que é o T e é de informática, DETI, pronto. Da Universidade de Aveiro. Sim, senhor. Portanto, no DETI da Universidade de Aveiro. Eu sei que tu e outras pessoas da comunidade estão a trabalhar no site desta edição da UbuCon. Sim, o site... Não, estamos a falar só da festa de software livre. A UbuCon, tu falas-te muito bem, UbuCon Portugal 2024, é outro evento que ocorre dentro da festa do software livre. Tal como há mais eventos de outras comunidades a decorrer dentro da festa do software livre. Sim, mas é vamos lá ver. Para quem gosta de matemática, é aquela coisa do contém está contido. Portanto, é uma matriósca de... contém a UbuCon de Portugal. Exatamente, é uma matriósca de eventos. Certo. E um deles é o Drupal Day, que é organizado pela comunidade Drupal Portugal. E o outro grande evento é o UbuCon Portugal. Outras comunidades como a Wikimedia Portugal, Ansol, mais... Deixa cá ver a press release, que é a melhor forma de eu não me esquecer das que a gente tem para os exemplos. Porque haverá sempre alguém que vai ficar ofendido se tu não... Não, mas eu não tenho todas sequer na press release e fui eu que escrevi. Portanto, não venham reclamar, senhores. Já dizia a minha avó, em casa de ferreiro, press release, portanto, de pau. Aliás, não é press release, é comunicado de imprensa. Pronto. A Associação Inércia, a Associação de I3 Defesa dos Direitos Digitais, a ESOP, a Associação de Empresas de Open Source, de Software Open Source Portuguesas, a Flutter Portugal, claro que o grupo de Linux da Universidade de Aveiro, que não poderia faltar. O Lua. Claro, sim, exatamente. E claro, a Ubuntu PT. E o Ubuntu PT que vai organizar a UbuCon Portugal. A Call for Papers da UbuCon Portugal já terminou. Temos algumas propostas muito interessantes. Se vos interessa Game Dev, se vos interessa empacotamento de software, não podem perder. Não podem perder, é o que eu tenho a dizer. E não podem perder também a festa de software livre, porque à noite há sempre grandes copásios e alambásios nos estabelecimentos de restauração locais, não é? É verdade, é verdade. Lembro-me em particular de uma emissão do podcast Ubuntu Portugal que decorreu em tais antros de depravação e deboche. Pior, não foi só uma, foram duas. Foram duas, eu não sei, estava bêbado, não me lembro dos detalhes. E houve grande enfardanço de quantidades copiosas de toda a espécie de iguarias e álcool. Álcool, tanto, tanto álcool. Tanto álcool. Aliás, eu nunca esperei que conseguisses conter tanto álcool de uma só vez sem esvaziares. É verdade. Tanto, é que chegou ali um ponto. Pá, como é que aquilo é um buraco negro? É um buraco negro. Portanto, é isso que podem esperar da festa de software livre. Sim, quantidades sim. copiosas de álcool e. Não, além disso, vai estar presente uma pessoa que é um dos maiores peritos em impressão, em sistemas Unix. Uhum. Vai estar presente e vai fazer um workshop dedicado a isso. Eu acho que sei qual é o nome dessa pessoa. Pronto, não é difícil porque o nome não é grande. Quer dizer, o primeiro nome não é grande, sim. Deixa-me adivinhar, foi uma pessoa que te causou uma boa impressão? Sim, uma bastante boa impressão. Será o Til? Exatamente. Okay. O Til vai estar presente. Pode haver uma surpresa que ainda não está 100% confirmada. Vamos ver se aparece. E pronto, vai haver apresentações muito, muito interessantes. Estas são só algumas. Estou também muito curioso pela apresentação da D3. Eu já sei qual é que é, mas não vou dizer. Fatela. Não. Ele, quando for anunciado, não quero dar tudo já. Não, mas vai haver apresentações e workshops muito interessantes, quer na track da Ubocon Portugal, quer nas outras. De certeza que a inércia também vai levar coisas super interessantes para quem se interessa por utilizações de tecnologia para arte e entretenimento. Para quem não conhece a Inércia, eles fazem exatamente o quê? Qual é a atividade principal? A Inércia é uma associação dedicada à cine, que basicamente é malta que gosta de utilizar equipamento digital, normalmente computadores de vários tipos, para criar música e animações, muitas vezes complementares, programando. E normalmente com os programas mais simples possíveis, mas criando os efeitos sonoros e visuais mais incríveis que conseguirem. Mas é aquele tipo de obras de arte baseadas em eletrónica e informática que... Como é que se chama aquilo? Há uma expressão em inglês que eu não sei se é adequada para isto, que é recursive, mas não sei se é o caso. É daquelas obras de arte que são criadas a partir de inputs... exteriores, ou seja, as pessoas... Não. São programas que executam. São programas que executam e a obra está definida na programação inteiramente sem inputs adicionais. Uhum. Ok. Aquilo normalmente é para correr em computadores já antigos com CPUs de 8-bits e coisas deste tipo. Uau! Eles fazem coisas incríveis, muitas vezes com software livre, e por isso eles já lá tiveram ano passado e este ano vão voltar. Aliás, eles têm um evento em Portugal. Não, já tem mais que um, porque eles já têm também eventos regulares aqui na zona de Lisboa. E fazem coisas muito, muito, muito interessantes. Jogos também fazem jogos. Mas são baseados em demos. Isso é o género de coisas que interessariam a um dos nossos convidados do podcast de há uns meses atrás, que é o João Bacelar. Em Évora. Pronto, certamente que sim. Ele também faz esse tipo de trabalho. Ele iria gostar muito disso. Estou convencido disso. Epá, e já percorri a lista que está atual, ainda há outras a confirmar nos próximos dias, creio. Epá, não podem perder, vão ser 2 dias. Estou à espera de que haja mais gente no sábado, é natural, não é? Mas na sexta-feira também vai haver coisas muito interessantes. Portanto, se estiverem em Aveiro, tentem não perder. Já na sexta-feira? Eu tinha a ideia de que era 11 e 12 de outubro. Sexta e sábado. Ah, sexta e sábado, pois é, ok. Estava baralhado, estava a pensar em sábado e domingo, mas não. Exatamente. Na quinta-feira eu vou já estar lá e vou organizar uma release party para o Oráculo Oriol, que sai nessa quinta-feira antes. Pois é, uma pessoa às vezes esquece, mas os números, as versões do Ubuntu que acabam em .10 são lançadas em outubro. Exatamente, e sai por nessa coincidência data? Sai nessa data. Eu sei porque eu estava a conversar com uma pessoa da Canonical a convidar para participar, para ir fazer até uma apresentação, e ele disse: epá, não vou poder porque vou estar super ocupado e não vou ter tempo por causa do lançamento do Oriol. Portanto, é aquela pessoa que está com as mãos nos botões dos servidores. Uma das. Para aquilo não dar para o torto quando o pessoal começar toda a puxar Não diretamente, há outras pessoas que estão com... Este... O comando a carregar no botão, vá. Ah, ok. Está bem. Esse é o trabalho mais fácil. Pronto. Apesar de outros que carregam no botão, que também conhecemos. E que pode ser que também apareçam. E que carreguem lá no botão. Era muito engraçado estar lá a carregar no botão. Era muito engraçado. Em relação a estes eventos, vamos ter link nas notas para os sites respectivos. Obviamente. Vão sendo obviamente atualizados conforme o tempo vai passando. Se sim, calhar sim, vão sim ter mais coisas sim, quando vão ter o episódio notícias, for para o ar. Sim, vão ter notícias, vão ter posts nas redes sociais. Aqui no YouTube, o Criptocafé está a dizer que para quem não pode ir este ano, qual é que é a solução? Nós vamos tentar fazer streaming de pelo menos algumas salas. Temos capacidade limitada nesse aspecto, mas vamos tentar fazer isso. No ano passado, na Festa Software Livre. O ano passado. Foi o ano passado, sim. Já passou tanto. Sim, há gravações ainda no YouTube da comunidade Ubuntu de Portugal, portanto. No ano passado houve, pelo menos, se não houve transmissão em direto, houve pelo menos gravações de vídeo que. Houve ambas. Que ficaram disponíveis depois. Já, yeah, estou no YouTube da comunidade Ubuntu de Portugal, podem ir lá ver. Ainda não acabou este evento, pá. Portanto, este é só 12 de outubro. Depois, de 25 a 27 de outubro, em Haia, nos Países Baixos, vai decorrer o Ubuntu Summit. Eu vou estar presente, felizmente. Mas foste convidado ou decidiste ir assim, entrar pela porta dentro? Não. Eu vou estar em funções de representação do Ubiports. Vai ser a minha função. Vou tentar também reunir com os membros do comunidade do Comitê de Comunidades Locais do Ubuntu. Vão estar lá alguns, não vão estar todos, infelizmente. Eles tiveram muitos deles na Ubucon Asia, na Ubucon Coreia, aliás. Infelizmente eu não pude ir. Além de estar um bocadinho fora de mão, não tinha planos para isso para férias e isso não, já não dava. Mas vou estar lá em Haia e vai ser muito, muito fixe, espero eu. Já me disseram coisas interessantes sobre o evento. Vai ser... Tenho uma pena de não poder ir toda a gente, mas pronto, é impossível. Também vai decorrer o FOSS 4G World em Belém, no Brasil. Vai ser de 2 a 8 de dezembro. Esse ainda tem tempo de planear alguma coisa, quem estiver muito interessado nisso, como será certamente a nossa Joana Simões, que teve num outro podcast. Andou a trair-nos com outro podcast. Como assim? Que podcast é esse que eu vou lá e parto-lhe a boca toda? O Geomob. Ah, eu vi logo que era um podcast que não valia nada, pá. A gente vai lá à casa deles, lá onde eles moram, pá, e a gente vai lá e tipo, a gente faz-lhes a folha. O gato. Sócio. Levas o galão e o galão trata disso. Não, eu não levo porque é muito perigoso. Ele depois... aliás, eu não posso levá-lo à rua porque é perigoso para a população em geral. O chamado gato de combate. E sou obrigado a andar com uma licença. Se a polícia me apanha com o gato, pá, ainda me metem na prisão. Okay. Porque é considerado uma arma letal. Muito bem. Pronto, e de eventos é isso. Não se esqueçam, se gostam de Game Dev, se lhes interessa empacotamento de software, ponham a Ubucon no dia 12 de outubro. Ou se quiserem só mamar copos com a malta, também podem vir. Também. Também. Tem que ter o crachá do Ubuntu na lapela, que é para disfarçar, não é? Aquela coisa. Ah, tu aqui por causa do Ubuntu, enquanto exato. A sétima cerveja. Exatamente. Então, mas qual é a tua versão favorita? Que ambiente gráfico que usas? O que é isso? Não... Superbock, pá! Exato. A minha distribuição favorita é da Central CR. Pronto, mas fora de brincadeiras, apareçam. Apareçam porque é um evento que é aberto a toda a gente, mesmo que não tenha muitos conhecimentos de informática, mesmo que sejam só utilizadores. Sim, sim. É importante também, vamos ter lá uma Linux Install Party, que vai ser feita em conjunto com a comunidade Ubuntu de Portugal e o grupo de Linux da Universidade de Aveiro. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês vão poder levar os vossos computadores lá. E se nunca experimentaram Linux, neste caso Ubuntu, mas pode ser outra distribuição também, Vão ter a oportunidade de experimentar lá no vosso computador antes de, sem instalar. E se quiserem instalar, vários membros da comunidade vão estar lá a orientar-vos se caso tenham alguma dificuldade na instalação. Pronto, estão a ver, é só vantagens. Portanto, conhecem, fazem novos amigos, conhecem malta que se interessa por essas coisas, ainda levam a instalação com suporte e comes e bebes. Que mais que... Ah, e depois passear na lindíssima cidade de Aveiro. O que é que mais é que vai... E passear na época baixa, ok? Exatamente. Já não há aquela praga de turistas como há em agosto e tal. Que mais é que vocês querem? Que mais é que vocês querem? Pá, é... Não, é vir. É vir. Também acho que sim. Ora, deixa cá olhar para as nossas notas. O que é que a gente ainda aqui tem que possa fazer caber? Ah, pode ser. Aqui umas noticinhas do Ubiports. Já não damos notícias do Ubiports há muito tempo. Vamos acelerar um bocadinho. Saiu o OTA 5 do Focal. Que é provável que seja a última OTA de Focal. Então. Porque estamos a aproximar-nos muito do Noble. De estarmos prontos para Noble. Neste momento estamos a polir ali as últimas... As últimas arestas. Portanto, é provável que não haja tempo para preparar outra OTA de Focal. Olha, por amor da santa, diz-me que o meu telefone é compatível com... Não faço ideia. Não faço ideia. O Pixel 3A. Isso depende do Porter. Que eu fiquei traumatizado com o facto do meu BQ já não receber uma atualização para Focal. Isso depende do Porter. O Porter é um dos developers mais ativos. E estes as maiores barreiras... É aquele rapaz austríaco, como é que ele se chama? Sim, o Alfred. Alfred. É um dos developers mais ativos e core da comunidade. As maiores barreiras à transição já foram ultrapassadas. Portanto, é altamente provável que os dispositivos que são suportados em Focal sejam também suportados em Noble. Não é garantido. Pois. O suporte para Volt e 5G está a avançar. De acordo com várias declarações em vários Ubuntu Touch Q&A, o suporte para Volt em dispositivos Qualcomm está muito perto de ser terminado. Ainda não está pronto, mas está muito perto. Em notícias de Lomiri, foi anunciado pelo Rudra que está a ser preparado um novo sabor oficial do Ubuntu que inclui o Lomiri como desktop. Portanto, eu já vi isso em qualquer lado, de facto. Nas nossas notas. Não. Eu vi algures. Agora não me recordo onde é que ele foi. Ele tem o Rudra neste momento há um spin, uma variante do Ubuntu com Lomiri. Unity com Lomiri, ok? Sim. Tenho a vaga de ter visto e o Rudra faz parte da equipa do Ubiports já há algum tempo, mas daí ao passo de se caminhar para um sabor oficial é um bocadinho mais sério, implica cumprimento de certas obrigações para com a comunidade Ubuntu e participação ativa no desenvolvimento. Portanto, é um compromisso já sério. E manter algum suporte também. É um casamento, vá. Sim. Neste caso, o Rudra vai casar-se novamente com o Ubuntu. Ele já se casou uma série de vezes com o Ubuntu. Com a ajuda do Alfred, do Marius Gripskart e do Mike Gabriel, que estão todos a colaborar para criar este sabor oficial. Em termos de portes, novos portes para dispositivos, o Muhammad está muito perto de completar um porte do Fairphone 2 em Focal. Uau! E o Muhammad fez 18 anos há uns meses. Pronto. Ele também está a tentar um porte do Nexus 5. Tenho uma carrada deles na gaveta. Pelo que seria muito interessante. Em termos de Fairphone 5, o Gripsguard está a trabalhar nisso. O porte está a melhorar. Já... Há alguns vislumbres de 5G, o Volt, como disse, está perto de ser determinado. Também o VO Wi-Fi, que é Voice over Wi-Fi, está a avançar. Portanto, há aqui boas perspectivas, mas há algumas coisas que ainda não funcionam. Mas é bom saber. Em termos de apps, há um novo browser, ainda está em versão mais um alpha. Sim. É que se tu fores à loja do Ubuntu Touch, tu... que se chama Open Store, aliás, vocês podem ver na internet, openstore.io. Yeah. Aliás, open-store.io. Sim. Vocês pesquisarem navegador ou browser, como vocês dizem. Uhum. Haverá já uns 3 ou 4, mas todos em beta. É assim uma coisa extraordinária. Contudo, todos eles são baseados no mesmo componente de Qt. Qual é a diferença deste? A diferença é que este é baseado em um WebKit. Isso não é uma tralha, isso não é tralha da Apple, ou estou enganado? É o engine do motor da do browser, o motor do navegador. Muito bem, ai, até lhe custou dizer, ele até fez esforço, um desconforto. Que foi criado com base no KHTML e no KJS do KDE, há muitos anos já. E este componente que permite fazer esta integração do WebKit é desenvolvido por uma cooperativa galega, a Igalia. Oh. Ah! Exatamente. E porquê é que isto é fixe? Porque vai ter uma melhor integração ainda com o sistema. Por exemplo, nós usamos o GStreamer como componente para reprodução multimídia no sistema, e o browser também vai usar. Vai utilizar o Media Hub, pronto, que é a forma de passar conteúdo para outros componentes do sistema e outras aplicações do sistema, pronto, para chegar ao GStreamer. Uhum. Também vai ter descodificação de mídia acelerada por hardware. O facto de separar do Qt Web Engine, que é... Sim, de não usar Qt Web Engine, que utiliza como motor de rendering o motor do Chromium, e de não usar este componente do sistema, vai permitir uma separação do browser do sistema em termos de ritmo de desenvolvimento. Portanto, o navegador fica compartimentado, é isso? Não é isso. Compartimentado está, totalmente, mas não é isso. Que o relevante é que o desenvolvimento do browser vai ser autónomo do desenvolvimento do sistema operativo, e com o Morph Browser não é isso que acontece. Ou seja, vai ser agnóstico em relação à versão do Ubuntu Touch que lá está, yeah. e pode ser adaptado a outros sistemas? Eventualmente, mas aqui o interessante é que esta separação permite que ele se mova muito mais depressa. Isso não vai trazer problemas depois para integrar o navegador com outras funções, como por exemplo copiar, colar, partilhar páginas para não, a aplicação não, porque, como eu disse, ele também usa Media Hub, que é a função do sistema operativo que permite que as várias várias aplicações e várias componentes do sistema operativo utilizem, comuniquem entre elas de forma controlada pelo utilizador. Uhum. Certo. E quando é que podemos ver isso? Já podem. Não, mas eu digo, mas é uma beta, certo? Não é estável ainda. Não, é uma alfa ainda. Ainda é uma alfa. O Mimi Browser, que é o nome dele. Como é que se já chama? Está Mini Browser? Mimi? Sim. Okay. Já está na Open Store como em modo preview para as pessoas poderem reportar bugs. Há coisas que não estão a funcionar e sabemos que não estão a funcionar, não reportem bugs sobre essas coisas, estão listadas lá na Open Store, mas outras coisas podem reportar e experimentem, vale a pena, acho eu. Sabes como é que se chama o browser, o navegador dedicado às queixinhas dos utilizadores? Às queixinhas dos utilizadores? Sim, é o Mimi Browser. Deixa de mimimi. Tá bem. Outra notícia interessante. Este ano celebramos o 20º aniversário do Ubuntu. A equipa de comunidade publicou um post no blog do Ubuntu dedicado a isso. Tem lá uma série de vídeos e tem também uma lista de conquistas da Canonical e da comunidade. Eu achei algumas interessantes. Claro que a primeira release do Ubuntu é a primeira grande conquista, né? Saudades. Depois a primeira Ubuntu Developer Summit, que foi em Mataró, em Espanha. Não faço ideia onde seja Mataró. Também não faço ideia com o nome desses. Mataró soa-me vagamente catalão. Talvez. Depois a criação das primeiras comunidades locais, e é interessante que eles listaram por esta ordem: Portugal, Itália, França e Japão. Caso para dizer, Portugal Eu sei que Portugal não foi a primeira. Eu creio que a primeira foi a italiana. Mas eles gostaram... É parecido, eles falam praticamente português, portanto, é isso. Depois a criação do Ubuntu Ship It, que muita gente recorda sempre de forma muito saudosa, que era o site onde se podia encomendar CDs e depois DVDs do Ubuntu. Ah, saudades. Muita gente que fala sempre disso. Quando se fala do Ubuntu, tenho lá uns CDs, uns DVDs em casa. O que eu tenho mais saudades é da musiquinha quando o sistema iniciava. Isso é que era lindo. Qualquer dia ponho isso no sistema outra vez, só para matar saudades. Pronto, depois creio que vais ter, não precisas de esperar muito, porque acho que o Oriole vai incluir isso como uma opção. A música original? Yeah, vai estar cheio de pequenas coisas dessas. Está bem. Wallpapers, coisas desse tipo. Outra coisa interessante foi a primeira release de um sabor oficial, que foi o Kubuntu, no 5.04. Depois, a primeira LTS, que curiosamente não saiu nem em outubro nem em abril, saiu em maio, o Draper Drake, o 6.06. Depois até mais outras, mas nunca mais acabámos se aqui listássemos. Há também um vídeo interessante, algo interessante, que tem uns 5 minutos e que tem opiniões do Mark, do Gustavo Nimeir, que é atualmente o CTO, e de outras pessoas mais ou menos conhecidas na comunidade. Pelo menos quem anda aqui há muito tempo é capaz de já ter lido os nomes destas pessoas em blogs, em bug reports e coisas desse tipo, como o Steve Beatty, o Steve Langasek, o Tom Haddon, a Claire Newman. Essa é menos conhecida, talvez só de pessoas que interagiram mesmo com o próprio Canonical de forma mais nos bastidores. E não nos podemos esquecer do Ken Van Dyne e do Sebastian Bakker. Exatamente, o Ken já é muito conhecido porque aparece muito em vídeos de YouTube e coisas disso do Ubuntu. E já agora que é o líder, o John O'Bacon aparece ou nem por isso? Não. Só funcionários atuais da Canonical que já estão lá há muitos, muitos, muitos anos. Sim, alguns quase desde o início. Os gajos que fazem parte do quadro e já foram vinculados pelo Ministério da Educação. Sim. Exatamente. Sim. Alguns deles. Não dava, há muitos mais. Também há um vídeo com pessoas da comunidade. Um outro vídeo em que podem encontrar, por exemplo, lá o Alfred, o porter do Pixel 3A. E também tem lá nesse blog post uns links para wallpapers que ganharam o concurso de wallpapers do Oracular Oriole. Umas mensagens de parceiros comerciais da Canonical, um bocado, ok. Muito mais interessante os vídeos com dos funcionários da Canonical e do Mark a explicar o que os motivou, no caso do Mark, a começar o Ubuntu, o que os motivou a juntar-se à comunidade Ubuntu e à Canonical, e o que é que eles veem como sendo o futuro, ou os passos que o caminho que o Ubuntu deve ter no futuro. Sim, mas isso os parceiros comerciais, parecendo que não, também é importante porque é a Canonical mas trabalha seca. Também para uma série de empresas, portanto é aquela coisa de mostrar, como estas pessoas trabalham connosco e tal. E mostra que estas empresas vão apoiar a existência do Ubuntu e que há produtos dessas empresas que podemos usar com suporte para o Ubuntu. Uhum, sim. Porque é claro que isso é importante, mas claro que é uma seca. Pode ser importante para algumas pessoas. Não, é sempre importante, mas pronto, não deixa de ser seca. Há coisas que são importantes, irrelevantes, e que são seca. Pronto, a vida é assim, não é? Pois. Ah pá, e com esta nota terminamos por hoje. Não sei se tens a acrescentar. Não, já está bastante longo. Pronto. E já, vamos só ouvir... já despejámos aqui uma série de coisas que estavam atrasadas há algum tempo. Yeah. Vão só ouvir também o episódio da Geomob com a Joana Simões, vale a pena. Ficam a conhecer um bocadinho a comunidade de Geo em Portugal. E até um bocadinho fora de Portugal. Vamos também publicar o último episódio do Voz dos Direitos Digitais, gravado na Wikicon Portugal em Abril. Portanto, fiquem atentos e que vão ter muita coisa para ouvir nos próximos dias. É verdade. Esperemos que tenham tempo livre o suficiente. Se não tiverem, arranjem, despeçam-se e pronto. Mais nada. Pronto. E despedimos também nós. Até ao próximo episódio. Fiquem bem e joguem muito, como dizia a outra. Este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carpiço, o Senhor Podcast. Até para a semana. Tchau.